Tem pele que cola na nossa e não desgruda mais, perfume que não passa. Tem música boa que só é boa em uma voz, nas outras não tem graça. É nessa hora que a falta bate, a gente senta e chora. E o choro que sobrar a gente guarda pra outra história. É que ninguém nunca morreu de amor, e o primeiro eu sei que não vou ser. As noites frias, café com leite, um beijo quente ao som de Djavan. Hoje o luar, o sol se mais perfume que não passa. Tem música boa que só é boa em uma voz, nas outras não tem graça. É nessa hora que a falta bate, a gente senta e chora. E o choro que sobrar a gente guarda e conta a história. É que ninguém nunca morreu de amor, e o primeiro eu sei que não vou ser. As noites frias, café com leite, um beijo quente ao som de Djavan. Das noites frias, café com leite, um beijo quente ao som de Djavan.